que a morte é um laço armado, sempre à espera do pialo. Mas quem nasceu desgarrado, a destreza é um santuário. Para os que buscam atalhos nas armadilhas da vida, cada curva é a despedida, e a sorte acaba num talho. Sobre o lombo da esperança, cavalguei pelas estradas, seguindo a trilha dos livres, pelo aço das espadas. Meu lenço é rubro de sangue, e minhas outras matizes, a daga, lance, o cavalo e um monte de cicatrizes. Provei o pó dos caminhos, preso nas malhas do destino, que já faz parte de mim este jeito de atino. Quem sabe um dia inventem uma outra solução para acertar as diferenças sem lança na mão. Quem sabe um dia inventem uma outra solução para acertar as diferenças sem